Solo Salvador Azul 4069. Azul 4069, pronto, cópia. Afirmo, estamos cientes da informação, Gol. Ok, Azul 4069, Campinas, nível de voo 360, via Upper Zulu no meio. Decola a pista no zero com curva à direita, será da El Leda após bridge. Controle 1 no 9.8, aciona 5012. Salvador, é o Mike, Hotel Charlie, ingressando no 4-1. Upper Zulu 1-6, decolando pista 10 com curva à direita na saída da El Leda bridge. 198, controle 5012, transponder, Azul 4069. O Matheus Charlie está autorizado em ingresso à porta no termo do aeroporto. Positivo, a porta no termo. O Azul 4069 confirmando nível 360, a porta do espectro será. 360, confirmado, deixa eu olhar para o puxo. 5-3, chame 12 no 8.6. 2-6, 5-3. Salvador, bom dia, tá 3153. Confirmando. Siga. Confirmando, é 118.6? 118.6. Gato. 3153 na escuta. 3153 na escuta. Afirmativo, então 3153, bom dia, tráfego avistado, cheque o trem. Mais travado. Afirmativo, altímetro no 0 no 3, o vento 090 graus com 07 nós. Livre pouso, pista 10, tá? 3153. Livre pouso, pista 10, 3153. B07, bom dia, Guarulhos, nível 360 autorizado, via Peruísque 50, decola pista 10 com curva direita, saída da El Leda, após PDEV, controle 1 no 9.8, aciona 5020. Autorizado Guarulhos, 360, Peruísque 50, da El Leda, PDEV. Decola da 10, curva direita, 198-5020, ou gol no 607, seu bonde. Tá correto, no portão 5, reporta para o espectro, senão, gol no 607. Portada, obrigado. Salve, Salvador, gol 642. 642, Recife, 390, autorizado. Via Peruísque 58, decola pista 10 com curva esquerda, saída Fuca, transição Caju. Controle 119.8, aciona 5014. No Recife, nível 390, Peruísque 58, decola na Puca, Aracaju, da 10 com curva esquerda, controle 198, 5014. Tá correto, confirmando o portão, reporta para o Xbeck, acionado. Gol no 642. Salvador, bom dia. Gol no 804, formação Golf para Galeão. Boa noite, 04, Galeão, nível 360, autorizado, via Upper Zulu 1-6, decola a pista 10 com curva direita, será da El Leda, após direto BDEV, controle 19.8, aciona 5016. Autorizado Galeão, nível 360, Upper Zulu 1-6, na saída da El Leda, pois BDEV. Recordando no zero, curva direita. O controle Salvador 598, transpondo 5096, gol no 804. No 804, confirmando, após da El Voa Leda, após BDEV, reporta pushback acionar no 612. Da El Leda, BDEV. Reportará no 612 para pushback acionamento, gol no 804. Solo, muito bom dia. Trip 55 no 4, ciente da Golf, solicita autorização para Aracaju, nível 150. O Trip 55 no 4 poderia confirmar o horário do plano? Ao 00. Ok, daqui a 5 minutos já está chegando no meu sistema, eu pago a cópia. Sim, a gente já está pronto para a cópia assim que possível. Ok, não tem condições de pagar a cópia no momento. O plano chega normalmente 30 minutos antes da o estimado calço fora. Só aguardando esses minutinhos do trip. 5-5-4, grato. Tá 3153, no sol 25, direito 120, décimo 9. Direito 109, tá 3153. 5. 288-3325-5732, bom dia. Alô Salvador, bom dia, TAM 3153. TAM 3153, bom dia. Livre táxi, Alfa Juliette, portão 09. Alfa Juliette 09, TAM 3153. Controle Salvador, bom dia, total 9910. Centro da Golf perdeu o contato com o centro Recife. Tá, vai atingir o 150 que estava restrito. Total 9910, desceu 050 na chegada Mari, identifique. 050 na Mari, total 9910, identificou. Pronto para pushback e acionamento, pole position, 4069. 4069, autorizado, pushback, acionar, reporta pronto táxi. Autorizado, reportar pronto táxi, 4069. Confirma pro solo? Solo Salvador, TAM, Mike X-Ray Golf, aqui no pátio 3. Solicito autorização para rebocar a aeronave o pátio 1, gate. Só um segundo aí, deixa eu confirmar aqui. Seja. Salvador, Bangil, Gol 1642, no portão 10, para pushback acionamento. Autorizado, pushback acionar, reporta táxi, Gol 1642. Reportar a táxi, Gol 1642. tripulação, portas em manual. Obrigado. Salve Salvador, bom dia, Mike X-Regolf. Aqui no pátio 3, autorização para rebocar a nave para o pátio número 1, gate número 1. Confirmando, o gate é o 08? 01. Ok, tô ciente. Tá livre início de reboque, reporta na saída do pátio 3 para ingressar no pátio 1. O Mike X-Regolf. Positivo. E altímetro 1-0-3, confirmado. Reposta quando baixar a travada. Baixou e travou, filha brava. Afirmativo, tem livre pouso, pistão 0. Confirmando o vento 0, 90 graus, com 07 nós. Livre pouso, filha brava. Hotel. 7-5, bom dia. Nível 360 para Brasília. Tá autorizado. Via Upper Zulu no 7, decola pista no 0 com curva direita, saída gole, transição ao fito, controle 1 no 9, decimal 8, aciona 5022. Autorizado com fontes para Brasília, nível 360, rota plano de voo Upper Zulu 1 no 7, decola pista 1 no 0 com primeira curva direita, gole, transição ao fito, 198, controle Salvador de saída. Código transponder 5022, gol 1795. Cotejamento correto, reporta o pushback, senhor. Gol 1795. Vou reportará, muito obrigado. 1795. Alessandro. Contato seja o 4069, 1-17 a bordo, 4 horas, Ribeirão Preto. O azul 4069, livre táxi à direita, Indy Alpha, ponte para a torre. 1 no 8, só meia dúzia, que negar no 0 no 3. Corre ajustado no 0 no 3 e táxi à direita, ponte espera na chamada torre 186. 4069, pista 1 no 0. O trip 5514, na escuta, cópia. Pronto, cópia 5514. Nível 190 Aracaju, está autorizado, decola. Pista 1-0, curva esquerda, saída da PUCA, transição Caju, controle 1-9, decimal 8, aciona 5026. Autorizado 190 para Aracaju, decola da 1-0, curva esquerda, PUCA, Caju, 119-8, 5026, o transponder 5514. Ah, correto, reporta para o FUST, 5514. 5514. Salve Salvador, gol 1642 para o táxi com 90 a bordo, alterna Salvador com 3 horas e 20 de autonomia. O gol no 642, autorizado o táxi, filete alfa, fonte para da pista no 0, torre 118, decimal 612, que negar 1013. Autorizado o filete alfa, fonte para da 12-1186, gol 1642. O total 9-9-0 vai atingir 5 mil. 9 no ponto de espera da 1-0, tá pronto? Se livre LS, palco estabilizado 9-9-0. 2013, reportará estabilizado LS total 9-9-0. Alguém quebrado. confirma autorizar a decolagem da 04069? Afirmativo, Azul. O vento confirmando 090 com 09. Quem tinha autorizado a decolagem 4069? Solo Salvador, Mike X-Ray Golf, aguardando a autorização para ir para o gate número 1. Mike X-Ray Golf autorizado até o portão 01, reporta no time. Obrigado, senhor. Salvador, gol 1-642, próximo ponto para dar 1-0, pronto para fazer a colagem. Gol 1-642 ali, mantém cabeceira 1-0. Aliás, mantém cabeceira 1-0, gol 1-642. Azul 4069, decolador 37, o controle em 1-9-8, 109-8, bom voo. 109-8, obrigado, 4069. Olhe, bom dia, o Azul 4069, na sua escuta. Passando agora a 1300. 4069, bom dia. Contato radar na decolagem, suba 360, saída da EL. 360, saída da EL, 4069. Menor autorizado direto Leda. Direto Leda, 4069. Papá Romeu Lima Bravo, mano. Uma aeronave chamou o solo. São 0, vento 090 graus com 099. Autorizado a decolagem, pista no 0, gol 1-642. Estabilizou ILS total 99-10. Não estou explorando o sistema, vou entrar com o sala S, 15 anos, confirma o confirma horário do plano. Do bom dia, total 99-10, estabilizado, baixou e travou. Total 9910, altímetro 10 no 3, tráfego avistado, trem já embaixo, travado, confirmando? Confirmo, 13 total. Afirmativo, total 9910, livre pouso, pista 10, vento 080 graus com 08 nós, tráfego avistado. Nós autorizado, total 9910. Voo 642, aos 39 decola, 109-8 ao controle, bom voo. 9-8, obrigado, bom trabalho. Motor de Salvador, bom dia, gol 642. 642, bom dia, contato radar, suba ao 390, saída Puca. Puca 390, gol 642. Trip 53 no meia, desça para 2000 pés, 1013, livre LS, informe estabilizado. 2013, plantaria estabilizado, 5316. Solo Salvador, Goron 795, autorização pushback, acionamento, portão 4. Tchau, no 5, a intenção é push no 04? Afirmativo, senhor. Afirmativo, e coordenação com a equipe de solo após vai observar um Airbus da TAM sendo rebocado para o portão 01. 5 mesmo liberar, estacionar no portão 01, tá livre seu pushback no 04, coordenação com a equipe de solo, 1715. Fique autorizado após a passagem do Airbus na retaguarda, para que 01, iniciado pushback estacionamento, 1715. Parou, pushback estacionamento, boa noite, 04, posição 62. Salvador, boa noite, 04, pushback estacionamento, posição 62. Boa noite, 04, está autorizado, pushback estacionar, reportado. Reportado para o táxi, boa noite, 04. Gol 1715 confirmando, tá livre o push, reporta para o táxi. Dá pra ver. Chame Torre Salvador, Rono 8, decimal 612, bom feriado. 18-6, obrigado, igualmente. Consolo 42, ao livrar-se no solo 121, decimal 9. 219, ao livrar o total 9910. Torre, bom dia, trip 5316, passando externo. Afirmativo, trip 5316, tráfego avistado, altímetro no 03. Para cheque, o vento 100 graus com 2 nós. Já em baixa travada? Ainda negativo, já lhe confirmo. Afirmativo, reporte quando baixar travada, aguardando autorização de pouso. 153 no meio. Papá Romeu, Índia Nover Alpha, o controle 119 decimal 8, confirme autonomia e alternativa. Travou 5316. Afirmativa, trip 5316, livre pouso, pistão 0, 100 graus, com 12 nós. Livre pouso, 5316. Total 9910, livre táxi, Alfa, quilo, paro, passe 3. Alfa, quilo, passe 3, total. Solo gol no 607, no 5, puxa acionar. O gol 1804, estima táxi. Mais um minutinho, estamos iniciando o táxi, 1804. Excelente, gol 1607, livre para o espectro, acionar, reporta táxi. Livre pushback e vai reportar para o táxi no 607. November Alpha, reporte quando pronto para o táxi, altímetro no 0, no 344, 02 a borda. Solo Salvador, bom dia, voo 1897, formação hotel, confim 360. Bom dia, repetir? É o gol 1897 para confim. 1897, confins, está autorizado, via Absoluto no meio, decola pistão 0 com curva direita, saída da El Leda, após Bridge, controle 119, acima 8, aciona 5023. Decimal 8, alterna 133, decimal 25. 288 e 3325, 4069. Leda, após Bridge, 1998, é o controle, transponder 5023, é o gol 1897. Tá correto, é porta push, boa noite. Camarão, 1897. Over. Livre direita, Salo 219, obrigado, bom dia, até daqui a pouco. 04, com 1947 a bordo, 3 horas e 59 de autonomia, alternando Campinas. Boa noite, 04, livre táxi a Juliette Alfa, fonte paradão no 02, 1 no 8, esse momento é 12, que negar 1013. Juliette Alfa, fonte espera 118612, com 1013, resultado, gol no 804. Fala Salvador, bom dia, trip 5306, livra na Eco. 5306, bom dia, táxi Quilo, para o 43, posição aqui que eu tenho é 05. Gente, pelo Aquilo, parte 3, 05, 53 no meio. Solo Salvador, Gonal 715, autorização para o táxi, POB de 120. 3 horas e 50 de autonomia, alternando o campo. Além de táxi, de alfa, para a torre, 1 no 8, esse momento é 12, que nega 1013, gol 17, 15. De alfa, espera da 10, 18,6, quando pronto, gol 17, 15. Se iniciar o táxi, está presente, gol 1715. Ou aguarda a companhia passar à direita. Aguarda, gol 1715. Dá preferência ao colégio. Ok, gente. Obrigado. Aí, Freud. Já tá bem aí, lá. Tá só, obrigado. Pessoal, embarcou? Marcou, obrigado. Solo Bono 607, pronto para o táxi. Galeão, 4 horas e 5, 153 a bordo. Gol 1607, livre táxi. Juliette Alfa, ponte espera na 102, 1 no 8, só 612, que nega 1013. Prossegue. Seria passagem aeronave da na frente. Gente, tá Juliette Alfa no ponto 108 também, agora no 67. Salvador, muito bom dia. Aqui é o TAN 3890, autorização Recife, gente da informação, hotel. 3890 Recife, 330, autorizado via Periuísque 58, da cola vista 10 com a esquerda. Sai da PUCA, transição Caju, controle 119, decimal 8, aciona 5006. 330 Recife, decola da 10 com curva esquerda, fluxo de PUCA, transição Caju, controle 119, decimal 8, aciona 5006, é o TAN 3890. O número 07 está confirmando.